mas ele disse: eu não sabia que tu apresentava um programa aqui na rádio da minha cidade, rapaz. É o meu amigo Jardel Almeida, lá da TV Guará de Caxias, Maranhão. Gente finíssima, um excelente profissional. É uma honra ter você como nosso ouvinte. Um abraço a toda a galera aí da Guará, da Nordeste FM e da Paraíso FM 89,1, onde o nosso programa passa aí em Caxias, Maranhão. Muito bem. Você que ainda não segue a gente no Instagram, siga @bodegadomaguila, tá bom? Repete, Mr. Eibor, nossa arroba, por favor. @bodegadomaguila. Show de bola. Valeu, Mr. Eibor. Olha, bicho, daqui a uns 2 meses já tá chegando a Copa do Mundo. E eu tô sentindo falta de uma coisa. Não sei se você percebeu isso também, Jacis. Os brindes que vinham naqueles produtos, né? Que você comprava no mercado e tal, fazendo alusão a essa época. Praticamente não tá tendo mais. Dizem que tem uma lata premiada de refrigerante rodando por aí, mas é mais difícil de achar do que agulha no palheiro, isso é verdade. Mas quando eu era pequeno, vinham, por exemplo, aqueles disquinhos de plástico, né? Os famosos tazos, no pacote de salgado. Tinha os cofrinhos de monstro daquele banco com a camisa da seleção, os poupançudos, era legal, viu, comercial. A coleção das garrafinhas de refrigerante, miniatura, as bandeiras dos países, né? Vinham também estampadas. Os bonequinhos cabeçudos dos jogadores, lembra de Assis? O trio, é, aquele que balançava, exatamente, que você botava no para-brisa do carro. Os bichinhos de pelúcia que te davam também se você reunisse vários pacotes de suco, né? Eu sinto falta disso, cara. É, a nossa publicidade já foi muito melhor. Isso é que é verdade. Aliás, não somente na Copa, mas os brindes em geral, que vem com os produtos, ou então sabão e tal, e outras coisas, estão cada vez mais difíceis de se encontrar. Por exemplo, calendário, até aquele de geladeira que vinha na distribuidora de gás, né? Ou então naquela gráfica que você ia imprimir uma folha em xerox, praticamente você não acha mais, tá bem difícil. Palito de picolé premiado, que dava um picolé de graça também. Hoje praticamente não se acha mais e ainda tem gente que procura. A promoção foi há 20 anos atrás e ainda hoje tem gente que procura o palito de picolé premiado. Tem gente que faz é acumular palito de picolé e não acha de jeito nenhum. Meu amigo, já passou. É que nem aquela história do soldado que passou 20 anos escondido depois do fim da guerra do Vietnã, achando que a guerra ainda estava rodando. Depois que foram falar pra ele, o bichinho perdeu o chão. Mas enfim, chaveiro também, né? Não são muitos que fazem chaveiro. Às vezes só no final do ano a firma distribui, assim, muito raramente. Teve um dia, de Assis, eu vou dizer, que uma rádio aqui da cidade, ela tava fazendo uma blitz, né, lá em frente do supermercado, dando chaveiro, dando copo. Eu fui lá só pra pegar um chaveiro, né, porque eu tava sem, tava trocando de casa. Aí me perguntaram se eu queria tirar uma foto, né, pra estampar lá nas redes sociais. Só de sacanagem, eu peguei e disse assim: dá não, é que eu trabalho na concorrência. Rapaz, mas foi bom, ganhei o chaveiro, ganhei o abridor de garrafas. Agora, o melhor brinde que eu já ganhei foi o de uma revendedora de gás lá da cidade que eu morava. A cada botijão de gás que você comprasse, sabe o que, que você ganhava, de Assis? E o pessoal de casa? Um maço de coentro. Dava um maço de coentro a cada troca de gás. É, pô, muito útil o brinde. Dava também tapaué. Cheio de tapaué, tá lá o armário da minha mãe. Em casa, metade daquelas tapawares ela nunca usou, todas com a logo da distribuidora de gás. Mas vai recusar? Não vai recusar, de graça tem injeção na testa. Se bem que esses brindes quase nunca saem de graça, realmente, porque estão incluídos no preço do produto. Talvez até por isso eles estejam sumindo. Mas eu conclamo aqui, eu chamo a atenção do pessoal do marketing pra gente pensar em brindes bacanas pra dar pro povo agora nessa Copa do Mundo, aumentar o nosso espírito competitivo. Porque se depender do nível de empolgação com a nossa selecinha, que já foi seleção, hoje é selecinha, ninguém tá nem aí pra esse torneio. Sinceramente, o povo só vai por conta do seriado mesmo, que não vai ter trabalho no dia do jogo. É de torar. Mas enfim, até lá, vocês vão pensando em alguma coisa que nós aqui vamos tocar música, vamos trazer essas duas carimbadas aqui. Esta música que eu vou tocar agora abrindo a sequência é a abertura de uma novela que dificilmente alguém com menos de 50 anos vai se lembrar, porque ela é de 1974. Os mais antigos e que tinham TV em casa talvez se lembrem. Super Manuela, novela de 74, uma novela que tinha a Marília Pêra como protagonista e foi um projeto tão lascado que ela ficou com trauma de fazer novela. Passou 15 anos afastada da TV. Só veio voltar no final dos anos 80 e início dos anos 90. E aí nós vamos tocar agora o tema de abertura desta novela, Super Manuela, na voz de Betinho. Depois eu trago Vanusa, Hey Joe, essas duas carimbadas, direto da vitrolinha dos anos 70, aqui na sua bodega velha de guerra. E daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Super Manuelinha, já desaparece a assombração. E quanto mais eu vejo, mais aparece a assombração. Supermano é lenhação, dialogando em termos de amor e paz. Sonhos turvos, decepção, vão se misturando mais e mais. Supermano é lenhação, se aperfeiçoando sem virar robô. Super, super contradição, mais um contra-golpe do amor. Direto das Catatumbas, vem aí outro sucesso que quase ninguém mais lembra. Boneca do Maguila. Forte. Hey, Joe, não, não, não, não, não, não, não, não. Vanusa, Hey Joe, antes eu toquei Betinho e Super Manuela, a abertura da novela de mesmo nome de 1974, que infelizmente não vai ser disponibilizada lá no Globoplau, porque apagaram as fitas, deram sumiço nas fitas, fizeram chá de fita e não tem mais um registro sequer dessa novela, infelizmente, a não ser fotos e relatos de quem assistiu e participou. Fazer o que, né, bicho? A história da mídia no nosso país é um negócio complicado, por isso que eu digo a você, até eu dou uma dica a você que tem rádio no celular, grave o nosso programa, tá? Grave o nosso programa, mantenha o registro aqui do Maguilinha no seu celular, pelo menos, porque a gente nunca sabe o quão valioso esse registro pode se tornar no futuro, tá bom? O que você for achando de interessante, vai gravando, monte seu pequeno acervo, porque vai que esses registros possam ser importantes algum dia, tá certo? Muito bem, já não temos mais tempo pra nada, finalizando a nossa bodega do Maguila de hoje, não podemos mais protelar o nosso fim, acabou-se. Antes da gente ir embora, tem o nosso jabá, redes sociais, Instagram e Anjos é Silva Locutor, tem o Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila, e o nosso site, bodegadomaguila.com.br. E semana que vem eu tô aqui de volta, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Pra fechar com chave de ouro, vou trazer um dos primeiros raps do Brasil, sim senhor e sim senhora, a nossa bodega é uma salada musical, aqui a gente toca de tudo, mas engana-se quem pensa que eu vou tocar Racionais, que eu vou tocar Hungria, ou muito pior, eu vou tocar Matuê. Não vou. Eu vou trazer, sabe quem, de Assis? Luiz Carlos Miele. Sim, ele cantava rap. O Melô do Tagarela. 1979 é com essa que a gente finaliza a nossa bodega do Maguila de hoje. Nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou me embora. Valeu, galera. Cuidem-se. Sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. Saio com a menina, tá tão cara a gasolina, leva um tiro na esquina e te manda já daqui. É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. No supermercado, oferta da semana, tudo a preço de banana. O anúncio é um colosso, vou comprar alguma coisa, tô vidrado no almoço. 1.000 cruzeiros pela carne, pago um quilo, leva um osso, leva um carro de dinheiro, trago as compras no meu bolso. É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. A praça do povo, que ouve de novo, na fase tão crítica, frase política. E o MDB? Terminou. É a arena. Vem mesmo o PTB? Tinha a esquerda de Ipanema. Continua a coisa preta, tanta sigla, tanta letra, que o povo esperançoso, que só quer voto direto, vai vivendo de teimoso. Continua analfabeto. É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. E sobe outro edifício e tome apartamento. Falta grana e sobra gente, sobra lixo, falta vento. Ai, ai, eu não posso respirar, meu pulmão virou um tanque de óleo diesel invejar. Lar, tosse, lar. Mas quem mora no subúrbio, perto do bar, toda noite tem distúrbio. Já tá todo mundo alto, se arranca que é um assalto. Mas levar a minha grana, sou eu quem vou em cana. É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. Lar, tosse, lar, tão pequeno nunca vi. Para o sol entrar em casa, um dos dois tem que sair. É moderna a construção, o tijolo é tão fininho que eu ouço quando sobe o aluguel do meu vizinho. É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. Quando eu lembro os velhos tempos que o Brasil tinha o Pelé, quando a gente tinha time, tinha o gol e tinha olé. Quando falo no João, eu só lembro do Mané. O Mané foi pra saudade e o Pelé pra outra cidade. Foi fazer em Nova York propaganda do café. O café já tá em crise, o cruzeiro nem pensar. Todo dia sobe o dólar, não consigo viajar. Mas também pensando bem, eu não troco com ninguém minha vida nessa terra, no meu céu que é cor de anil. Como diz o Jorge Ben, cujo lema eu levo em conta, se o amigo for do contra, não gostar do meu Brasil, não tem nada, não tem bronca. Vai pra onde, malandro? Que moleza, vai se queixar pro bicho. Se bem que não tô levando a cara nem de bicho. Meu Brasil, eu te amo tanto que você fica aqui e eu vou pra... Oi, leva eu também quero ir. É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. É sim, de morrer de rir, quando a gente leva a sério o que se passa por aqui. Morrer de rir. Bodega Sat. Programa recomendado para maiores de 14 anos. Atenção, emissoras da rede Bodega Sat, para o top de 3 segundos. Começa agora, direto de Teresina, a capital mais quente do Brasil.